Marcelo Zaniolo. E eu sou o Diego Locon. E nós estamos aqui hoje para julgar. E talvez eu vou ler uns comentários aí, eu não sei se eu tô afim hoje. Você nunca sabe, né, Diego? Não, eu tô, tô meio estressado, né? Não sei, vamos ver. Não, vamos ler comentários, sim. Seu Diego Locou, seu Diego Locou. Começamos então o JPC Cast número 4 com uma notícia que vai marcar época aqui no LivroCast e no Locotopia. E eu vou te dar o prazer, cara, de começar contando pro nosso ouvinte qual é a novidade que a gente tem pra apresentar. Se vocês estão ligados lá no blog, não só no podcast, talvez você já tenha visto lá na sidebar dos posts relacionados a livros. Sidebar, também conhecido como sidebar. Ou como barra lateral, né? É. É a logo do mais novo parceiro do Locotopia e do LivroCast, que é o... Livrarias Curitiba. Curitiba pra ti, que é de Curitiba, né, Marcelo? Porque pra mim sempre foi Livrarias Catarinenses. É, vamos ver como é que a gente vai falar sobre eles agora, né, se é Curitiba ou Catarinenses. É, tem que ver que tudo faz parte do grupo de Livrarias Curitiba, né? Antigamente tinha Livrarias Porto também em Porto Alegre, mas não tem mais. É, mas não tem mais. Agora eles estão abrindo Curitiba. É, acho engraçado também, Marcelo, que eles têm Livrarias Curitiba em Joinville. Mas dizem que Joinville é mais Paraná do que Santa Catarina, né? Vai entender, né? E, cara, tu tem que entender que Curitiba domina o mundo, cara. Pô, tu vai num shopping, de um lado tem a Livrarias Curitiba, do outro tem a Livrarias Catarinense. Em qual tu vai entrar? Óbvio que é Curitiba, você nem que perguntar, cara. É algo natural. Curitibanos são mais interessantes. Depois eu conto piada. Mas então, o que a gente tem pra contar pra vocês é que a gente fechou uma parceria com a Livrarias Curitiba, ou com a Livrarias Catarinense, como o Diego quer chamar. Tem outros estados também a Livrarias Curitiba, né, Diego? Sim, sim, tem São Paulo, tem Paraná e tem Santa Catarina. São esses três estados. Então assim, aqui no estado, exceto Joinville, é catarinense, e no resto do Brasil, onde tem filial, é Livrarias Curitiba, que é a nossa nova parceira. Então, Livrarias Curitiba, sejam muito bem-vindas ao LivroCast, sejam muito bem-vindas ao JPCCast também. E quem não é de São Paulo, Santa Catarina ou Paraná, tem também o site, que é livrariascuritiba.com.br. Links aqui embaixo na postagem, preços bacanas. E, gente, nosso parceiro. Então, vamos prestigiar eles, vamos acessar, vamos comprar os livros. Aqui embaixo, no post, tem todos os links de livros que a gente comentar aqui ou não e tal. Porque ajudando eles, vocês ajudam a parceria com a gente. Enfim, é algo que a gente trabalhou, vai ficar muito bacana. E tem mais novidades, né, Diego? Sim, sim, sim. É, a gente vai ter uma promoção rolando aí. Quer falar sobre isso agora ou segura o suspense pra depois? Será que eu seguro pra quando estiver lendo os comentários ou agora? Não, vamos fazer o seguinte, Diego, Então a gente vai julgar livros pela capa agora, nossos dois livros que a gente separou com cuidado pra julgar aqui hoje. Na leitura de comentários, logo no início, depois da vinheta de comentários, vai ter a promoção, vai ter o sorteio, enfim, a gente vai explicar certinho lá como vai acontecer. Então, segurem aí que vai com certeza deixar vocês muito felizes. E pra quem tava descontente que igual a gente fazia pouco sorteio de livro, né, Marcelo? Agora acho que vai rolar bastante. É, a gente espera então contar com o apoio de vocês também aí do outro lado. E espero do fundo do coração que vocês também estejam tão felizes como a gente tá com essa notícia. Mais alguma coisa sobre essa parceria a ser acrescentada, Diego? Bom, Marcelo, então posso não estar rico ainda, mas pelo menos vou ter o que ler, né? Aliás, é bom deixar bem claro isso, né? Apesar da parceria, a gente não é obrigado a falar bem de livro nenhum, tá? A gente vai manter nossa opinião, vai manter críticas ou elogios. É, continuamos autênticos e vamos dizer o que a gente quer dizer, então. É que a gente já conseguiu a parceria justamente pelo que a gente é, né? Então não tem por que mudar. Enfim, vocês vão entender pra frente, vai ficar bem claro daqui pra frente. Mas então, Diego, já falamos demais aqui, vamos lá julgar livros. Me and than a junkyard dog. Julgando pela capa. Condenada. O Silêncio das Montanhas. Cara, eu tô tão feliz com a chegada das Livrarias Curitiba, cara, que eu vou ser educado hoje pela primeira vez na história desse cast, porque eu sou um cara muito mal educado, né, Diego? E vou deixar, cara, tu começar a julgar um livro hoje, pode ser? Tá, né, Marcelo? Vamos lá. Já que o meu tem a capa mais feia... É, primeiras damas. Esse mano. Olha, eu acho que o livro que tu escolheu é mais de dama do que o meu, que eu acho do meu. Cada um com seu gosto, né, cara? Então, Marcelo, o livro que eu escolhi pra julgar pela capa foi o Condenada, que é o novo livro do Chuck Palahniuk, né, que quando eu olhei pra ele na livraria, antes de ler o nome Palahniuk, eu já fiquei impressionado com a capa, né? A capa é uma capa meio, um tom meio pastel, com um diabo, a cabeça de um diabo pegando fogo, como se fosse uma tatuagem, uma coisa do tipo. É o que lembra, né? Esse tom pastel do fundo, como se fosse uma pele, e esse desenho na capa é uma tatuagem. E o texto dele também é como se fosse um degradê, assim, de vermelho pra amarelo, como se fosse fogo, e umas letras bem grandes, bem chamativas. Parece realmente uma tatuagem old school, assim, né, cara? Pra você que tá um pouco perdido, o link da capa está aqui embaixo na postagem, dá um clique lá e já acompanha com a gente o julgamento aqui do livro. Bom, e como eu já falei, o livro é do Chuck Palahniuk, que a gente já comentou aqui no Livrocast número 27, no episódio do Clube da Luta, e esse foi lançado pela editora Leia, ou é Leia? É a mesma editora do Clube da Luta. É a mesma editora do Clube da Luta. E a sinopse do livro diz o seguinte: a filha de uma estrela de cinema narcisista e de um bilionário, Madison, é abandonada em uma escola interna na Suíça durante o Natal, enquanto seus pais estão divulgando seus novos projetos e adotando mais órfãos. Ela morre de uma overdose de maconha. Que aí eu já acho meio estranho, né? Overdose de maconha, mas tudo bem. E a próxima coisa que sabe é que está no inferno. Madison compartilha sua cela com um grupo heterogêneo de jovens pecadores que é quase bom demais para ser verdade. Uma líder distorcida, um atleta, um nerd e um punk unidos pelo destino para formar a versão Six Feet Under do filme favorito de todos. Madison e seus amigos caminham através do deserto de Caspas e escalam a montanha traiçoeira de unhas para enfrentar o Satanás em sua cidade. Todos os doces que servem como moeda no inferno não poderão comprá-los. Cara, que sinopse bizarra, né? Seguindo aí a lógica do Palahniuk, que sempre tem enredos meio estranhos, meio criativos demais, né? Mais um livro aí bem com a cara dele, cara. Com a assinatura Palahniuk. Com certeza. É, a sinopse é bem intrigante, assim. Começa ali, a guria é filha de um bilionário com uma estrela de cinema narcisista, morre de overdose de maconha e quando chega lá encontra uma turma bem heterogênea pra ir caçar o capeta, né, cara? É, quando chega lá no inferno, né? É, quando chega no inferno, encontra uma turma e vai caçar o capeta. Eu acho interessante, porque pelo que me parece aqui, vai trazer muito a questão do conflito entre as tribos, né? Entre o perfil de cada pessoa. Nerd, atleta. Exatamente. Ele trouxe vários estereótipos aqui e eu acho que pra alcançar o objetivo final, vai ter vários conflitos bem interessantes. Essa é a minha expectativa, né? Cara, essa capa me lembrou um pouco aquele livro que eu já comentei várias vezes em episódios passados aí, O Pacto, do Joe Hill, que também tem uma questão de diabo ali, enfim, é papo pra outro dia, mas me lembrou, e é um livro que eu gosto bastante, então me deu uma impressão positiva. E tem um detalhe na capa ali, de o que não falou, escrito abaixo do nome do autor, né, Chuck Palahniuk, dito assim, do autor de O Clube da Luta. Aí, entre aspas, né, uma opinião do The Washington Post, que fala, brilhante, as inscrições do inferno feitas pelo Palahniuk são inspiradas e trabalhadas com grande talento cômico, um livro premiado e engraçado. Então, me parece que vai ser um irônico, assim, vai ter um tom irônico o livro, sabe? Assim como tem um pouco também no Clube da Luta e tal, realmente... Por esse comentário, me fez lembrar um pouco de... Acho que sim, em vez de ser uma viagem pelo espaço do Douglas Adams, vai ser uma viagem pelo inferno do Palahniuk, mas com uma pegada bem engraçada e cheia de camadas de compreensão. É, cara, assim, eu acho que esse é um livro que eu julgaria, tá, Diego? Um livro que eu leria, que provavelmente vai ler também, porque ele é bem, bem interessante. Cara, o Palahniuk escreve muito bem, eu gostei muito do Clube da Luta dele. Eu acho também que aqui ele vai fazer uma brincadeira crítica, uma coisa meio... olhe pra você mesmo, se enxergue, sabe? Não sei, eu achei bem bacana, cara, eu acho que vai ser uma boa leitura. E, Diego, só pra embasar um pouco aqui a tua opinião, cara, fechar aqui a tua opinião, na verdade, né, com mais opiniões de pessoas que já leram o livro. Tô no Scoob, eu tô vendo agora que 50 pessoas já leram esse livro Condenada e já avaliaram ele, né, e ele tá com 3.9, cara. Nota bastante, bastante elevada ali, né? Bom, então só me resta agora abrir esse livro e entrar no inferno, que não é o Dom Brown, né? Mas sim do Chuck Palahniuk, isso daí. De inferno em inferno eu chego lá. Tá certo. Diego, antes de eu julgar o meu livro, cara, já falei o nome dele lá na vinheta, né? O nome dele é O Silêncio das Montanhas. Uma perguntinha, cara, antes de eu julgar o livro pela capa, tu já chorou lendo algum livro, cara? Quase. Qual? Cara, não foi livro. Eu tava vendo Breaking Bad. Não, tranquilo, tranquilo. É porque assim, cara, esse livro que eu tenho em mãos aqui é do autor chamado Khaled Hosseini, tá? Pra quem não conhece, de repente, o autor, ele escreveu os best-sellers, né? O Caçador de Pipas, que virou filme, inclusive, e A Cidade do Sol. E, cara, esse autor, assim, é um... Ele tá facilmente, assim, no meu top, sei lá, 5. Eu não sou muito de tops, assim, né? Mas ele é, tá ali dentro dos meus favoritos autores, justamente e principalmente pelo livro A Cidade do Sol, que é um livro, cara, que eu chorei lendo, assim. Não tenho vergonha de assumir. O Marcelo não é muito de top, né? O negócio dele é mais tomara que caia. Ai, cara. Ai, cara. Eu tava aqui pensando que tu tava falando que meu livro é mais mulherzinha que o teu e tal. E, cara, eu chorei lendo o livro desse autor já. Então, enfim, querem me condenar, criticar, eu sou sincero, realmente é um livro que me tocou bastante, assim. Olha, eu vou dizer uma coisa, Marcelo. Assim como eu falei no Extraordinário, no último JPC Cast, não julgue um menino pela cara, né? Então... Obrigado. Mas então, cara, já que tu mencionou o último jogando pela capa, eu falei do Carlos Zafon naquele cast, né, naquele episódio, que o Zafon ali é um cara que eu compro livros por ser dele e tal, e o Khaled Hosseini também é um autor que eu compro livros por ser dele, assim, sabe? É um cara que, enfim, eu li já as duas obras dele, gostei muito, e vou ler a terceira, e provavelmente se tiver a quarta eu vou atrás também. Esse livro que eu tenho na mão aqui, ele traz um homem carregando uma menininha nas costas, né, nos ombros, e umas montanhas no fundo, até porque o nome do livro é O Silêncio das Montanhas, como eu já falei, e cara, ele parece uma capa muito artística, assim, sabe? Uma coisa meio, enfim, eu gosto do tema nostálgico, porque, talvez porque eu me lembre de outros livros do autor ao ver essa capa, assim, mas você tá com o link aberto aí, Diego? Me lembrou bastante aquelas montanhas na China, assim, sei lá, não sei se ele se passa, né, por esses locais. Geralmente ele fala do Afeganistão, eu não li a sinopse aqui ainda, vou ler com vocês, né, pra ter uma, apresentar o livro, mas é um livro, assim, muito bonito, cara, assim, esteticamente muito bonito. É uma sinopse bem curtinha, que fala o seguinte: um romance épico que atravessa 6 décadas, 4 países, Afeganistão, França, Grécia, Estados Unidos, e conta a história de 2 irmãos, Parry e Abdullah. Separados na infância, eles passam a vida sentindo a ausência um do outro. Uma trama de amor, traição, solidariedade, egoísmo, relações familiares e sobre como as escolhas de cada um influenciam gerações. Nesta jornada, como o autor diz através de um de seus personagens, o tempo é como um encantamento. A gente nunca tem o quanto imagina. Então essa é a sinopse bem, bem simples, assim, bem direta e que, como eu falei na questão de nostalgia ali, né, ela meio que me transporta aos enredos das outras histórias dele, que são bem humanas, assim, sabe? Meio de todos somos iguais, enfim, uma coisa assim. Bom, eu não conheço muita coisa do Afeganistão, né, cara? Além do Bin Laden. Então eu te recomendo demais esse autor, cara. Não sei se esse livro, porque eu não li ainda, mas qualquer um que tu pegar dele, tu vai ter uma outra pegada, assim, tipo, de como era, como é, porque ele morou no Afeganistão, ele é um autor afegão e tal. Ouça o livro Cast 302 que você vai entender o que eu estou falando. Bom, Marcelo, e aqui no Scooby, pelo que eu posso ver, ele tem 424 avaliações já, com a nota 4.2, que é bem bacana. É, lembrando que o Scooby pontua de 0 a 5, né? Então, digamos, de 1 a 5. Então, é uma pontuação bem alta. Cara, eu acho, eu não sei, como eu falei, eu tenho um certo apreço por esse autor, eu achei a capa muito bonita, achei a sinopse, apesar de simples, que ela promete aqueles elementos que eu gostei nos outros livros dele, sabe? Aquela questão humana, questão, enfim, reflexiva, é algo assim, tipo, de relacionamento, pais, filhos, uma leitura que eu gosto, apesar de ser mais de menininha, como tu falou, Diego. Cara, e sabe o que essa capa me lembrou? Ah. Essa capa me lembrou as ilustrações de um amigo meu, Fábio Dudas, que trabalhou comigo um bom tempo. Ele tem algum site, cara? Sim. Deixa eu ver aqui, é fabiodudas.com. Pô, cara, que bacana. Se um dia meu livro sair e for uma coisa mais histórica, assim... Já sabe quem fazer a capa. Já sei quem fazer a capa. O link tá aqui embaixo na postagem. Mais alguma coisa sobre os livros julgados, Diego? Espero que sejam boas leituras. É, eu também espero. Vamos agora, então, pra surpresinha que a gente guardou pra vocês e pra leitura de e-mails e de comentários. Mais delongas, então, seu Diego, qual é a surpresa, cara, que a gente preparou pro nosso ouvinte? Então, Marcelo, é uma surpresa, na verdade, uma surpresa ultra secreta. Eu não quero que vocês, ouvintes, divulguem pra ninguém. Eu quero que vocês escutem, façam o passo a passo e fiquem aí na surdina, esperando a resposta depois. Fica entre nós isso, ninguém compartilha em rede social, ninguém twitta, ninguém comenta no Facebook. Se for falar alguma coisa sobre o LivroCast e essa surpresa, vocês mandem o link do podcast, mandem a pessoa ouvir o podcast. Nada de falar ou adiantar qual é a surpresa, porque quem vai perder são vocês. Então, vou entender já como é que vai ser a dinâmica, mas fica entre nós, por favor. Exatamente. A surpresa é o seguinte, Marcelo. De 30 em 30 dias, a gente tem o Julgando pela Capa, né? O JPC Cast. Exatamente. E o JPC Cast, a gente fala de dois livros. Eu falo de um, o Marcelo fala de outro. Perfeito. Continua. E agora, todo JPC Cast vai ter um sorteio de um desses dois livros pra você, ouvinte. Exatamente. Então, em todo JPC Cast, falando baixinho aqui pra ninguém espalhar, ninguém de fora ouvir, todo JPC Cast vai ter um sorteio de um livro. E, Diego, como é que vai funcionar? Como é que o ouvinte faz pra participar e pra ganhar esse livro? Então, Marcelo, esse livro a gente vai sortear através de uma pesquisa que você, ouvinte, vai responder. A gente tá querendo entender melhor o nosso público, ou seja, vocês, ouvintes, saber melhor quais são os gostos de vocês, onde é que vocês moram, o que vocês fazem e tudo mais. E a gente vai sortear sempre pra quem respondeu essa pesquisa. E sabe o que é melhor de tudo? Se você respondeu a pesquisa hoje, a sua participação tá valendo pra todos os sorteios até o final do ano. Uma perguntinha, Diego. São quantas perguntas na pesquisa? Olha, são em torno de 15 a 20 perguntas. É coisa pra responder em 10 minutinhos. A maior parte delas são perguntas de múltipla escolha. Então é só clicar, clicar, clicar, clicar e dar ok no final. Então, só pra ficar bem claro, tá? Pro nosso ouvinte agora, pra você que tá um pouco perdido aí. Lá no início do programa, a gente falou que a gente fechou uma parceria com as livrarias Curitiba. Então, a partir de agora, todo o JPC Cast vai ter um sorteio. Pra participar do sorteio, você vai preencher esse formuláriozinho de 15, 20 perguntas. Não sei quantas perguntas tem ali certinho, mas por aí, coisa rápida de ser respondida. E uma vez respondido, você vai entrar no nosso banco de dados e vai concorrer a todos os sorteios. O JPC Cast 5, no 6, no 7... Ou quando o mundo acabar, né? Tem essa possibilidade também. Brincadeira. Mas então, quanto antes você se inscrever ou responder a pesquisa aqui pra gente, mais chances e mais livros você pode ganhar, tá? Então, por que que a gente pediu pra ficar em silêncio, não espalhar pra ninguém? Porque assim, sendo bem sincero com vocês, a gente quer construir o perfil do ouvinte do Livrocast, tá? Então a gente não quer informação de quem acompanha a gente no Facebook, de quem dá retweet no Twitter. A gente quer saber o perfil de você que tá ouvindo a gente agora, o perfil de você que escuta a gente desde que a gente começou com o programa. E nem que isso se espalhe também pra vários promonautas que às vezes não ouvem o podcast e vão preencher só pra participar do sorteio, né? É uma troca, então, mútua entre nós e vocês, em que ambas as partes sairão vencedoras ou podem ser vencedoras, né? A gente espera que seja bem aceito isso. E agora só uma última questão, né? Onde que está esse formulário, esse questionário? Você tem que acessar o link livrocast.com.br/pesquisa2013, tudo junto. Eu posso pôr o link aqui embaixo na postagem também, Diego? Não. Esse link é só pra quem tá ouvindo. Então, repetindo o link pausadamente, Diego? livrocast.com.br/pesquisa2013. Beleza. E, gente, sem preguiça, tá? Porque se você for a única pessoa a escrever no próximo JPC Cast, você ganha o livro. Então, se você realmente for atrás, você vai ajudar a gente e vai ser presenteado em seguida. E, Diego, como é que funciona o prêmio, cara? Qual livro a pessoa vai ganhar? Bom, Marcelo, é o seguinte. A pessoa vai ganhar, na verdade, o livro que ela escolher. Dentro dos livros que a gente falar no JPC Cast. Então, ela vai escolher ou o meu livro ou o teu livro. Maravilha. Então, assim, como sempre tem aqui no JPC Cast, eu julgo um livro, o Diego julga outro. Se você for o vencedor daquele programa, naquela edição, você vai escolher um dos livros comentados na mesma edição. Exatamente. Então, acho que ficou bem claro. Qualquer dúvida, procure a gente na fanpage do Livrocast, na fanpage do Locotopia. Manda um inbox lá pra gente pra continuar secreto isso, né? Só nós e vocês saberem disso. Só o Clube do Bolinha. É, exatamente. E da Luluzinha também, que tem mulheres que ouvem, né? Mas então, qualquer dúvida, pode ir falar com a gente, ou comigo ou com o Diego, ou através das fanpages, ou por DM no Twitter também, que a gente tá respondendo, que a gente quer tirar a dúvida de vocês, tá? Então, preencha um formulário, participe da promoção, e vocês vão escolher o livro caso vocês sejam os ganhadores. Fechado? É isso aí. Passando então pro próximo tópico, Diego. A gente tem que falar também da loja Locotopia, cara. loja.locotopia.com.br. Canecas aí com vários modelos, várias cores, vários... Enfim, pra agradar gregos e troianos, né, Diego? Exatamente, Marcelo. Temos uma infinidade de 12 modelos. É, como eu falei no último programa, né? Mas então... Então clica ali no menu do Locotopia ou do Livrocast ou digita no browser loja.locotopia.com.br e dá uma olhadinha na nossa vitrine de canecas e com certeza você vai gostar. E lembrando sempre, né, Marcelo, que Locotopia se escreve com a letra K. Exatamente. Pra entrar em contato com a gente também, se você quiser mandar um e-mail, quiser mandar uma contribuição, quiser mandar uma canelada, um feedback, enfim, elogiar ou criticar a gente, fica à vontade. A gente tá aqui realmente pra dar a cara a tapa, né? Você pode falar com a gente diretamente aqui embaixo na postagem, tem um campo para comentários, pode comentar ali, eu vou responder, o Diego vai responder, vamos trocar uma ideia, vai ser bem, bem bacana. Ou você pode também mandar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br. Você também pode seguir a gente no Twitter, @livrocast ou @locotopia, e curtir as fanpages no facebook.com/livrocast e @locotopia. E, gente, por favor, quando mandar o e-mail, mandar o comentário, mandar o feedback, enfim, não se esqueçam de nome, idade, cidade e profissão. Nós só vamos ler e-mails com nome, idade, cidade e profissão, repetindo. É, e o Marcelo falou isso porque eu proibi ele estritamente de ler comentários que não tem as informações básicas preenchidas corretamente. Exatamente, Marcelo, pra mandar. E não deixem também de ranquear a gente no iTunes, colocar 5 estrelinhas pra gente no iTunes e de dar uma resenha, dar uma opinião, escrever alguma coisa por lá que ajuda a gente a aparecer cada vez mais no iTunes e conseguir cada vez mais ouvintes. Muito obrigado, de nada. Diego, então começando aqui a leitura de comentários, cara, sobre o JPC Casts 1, 2 e o 3, né? Estamos no 4 agora. O Amanto Moura, Diego, veja só, ele colocou os dados dele dessa vez. Amanto Moura, 20 anos, Olinda, Pernambuco, blogueiro no TED Social. Link aqui embaixo na postagem. Ele falou, Diego, que ele voltou a nos ouvir, né? Ele tava um tempinho aí ausente da podosfera, a gente pode dizer assim. E ele achou que a capa do Charlotte Street bonitinha, mas sei lá, isso ele que tá dizendo, né? Então, um livro que a gente julgou aí no JPC Cast 2. E um outro livro, Diego, que tu julgou daí, que o Bruxas e Bruxas conhece esse livro, lembra dele? Sim, sim, aquele com a capa de fogo com B. Exatamente. O Amanto falou que ele gostou bastante e que ele vai ler ainda no curto prazo. Então, vamos ver, né? A gente aguarda aí o feedback teu depois, Amanto, pra dizer o que tu achou. Lógico que ele vai ler o livro. Ele ganhou da Novo Conceito. Ele postou esses dias um vídeo com os livros que ele recebeu e mostrou que tava lá Bruxas e Bruxas. É, a ideia é fácil ler um livro, né? Eu quero ver comprar, quero ver gastar, quero ver investir. Mas tá, mas que bom, pelo menos ele vai ler o livro, pois, né? Pois é, manda um feedback pra gente depois, Amanto, por favor. E no JPC Cast 3, o Amanto comentou dizendo que ele leu o livro Extraordinário, Diego, o livro que tu julgou de novo. O livro que eu julguei naquele dia e que depois eu fui na livraria comprar também. Esse eu quero ler também. Esse é um cara bom. O Amanto falou que é um livro muito lindo e que eu deveria ler. Não sei porque ele falou de... Ah, tá, já sei. Ele falou que em seguida que ele chorou horrores. Né? Então ele fala que é pra eu ler porque ele chorou. Ele acha que eu vou chorar também. Muito obrigado pela consideração, Amanto. O Amanto acha que o Marcelo é um chorão. Daí ele fala que de longe o Extraordinário foi uma das melhores leituras que ele fez no ano, né? E que a gente errou, Diego, quando mencionou que o RJ Palácio não é um autor, e sim uma autora. O nome é Raquel Jaramillo Palácio. Eu jurava que era um prédio bem grande no Rio de Janeiro. Não, Palácio, ai meu Deus do céu. RJ Palácio, né? Rio de Janeiro Palácio. Ai meu Deus do céu, tá. Seguindo aqui, dá uma manta, ele manda pra gente um link da resenha que ele escreveu sobre o livro Extraordinário, da RJ Palácio como autora. Vai estar aqui embaixo na postagem também. E ele diz que ele tem muita vontade de ler Carlos Ruiz Zafón, mas você não sabe por onde começar. Amanto, comece por A Sombra do Vento. Depois venha falar comigo e estamos combinados. A Sombra do Vento tem Livrocast, não tem? Tem, Diego, tem sim. Começa escutando o Livrocast da Sombra do Vento. O Livrocast 26, que o link está aqui embaixo na postagem. Ainda sobre o JPC Cast, o Jardel Maximiliano, 28 anos, psicólogo e escritor do Manual Prático do Canal Sentimental e do Um Livro Por Vez, que mora em Lavras, Minas Gerais, diz o seguinte: olá, meus caros, os casts estão cada vez melhores e o JPC foi uma iniciativa bem bacana, pois separa um pouco os temas e permite que ambas as situações, feedbacks e casts temáticos sejam bem trabalhados. Além disso, descobri que rio bem mais nos JPCs que nos Livrocasts. Esse momento de resposta de comentários é sempre mais leve e com brechas para um papo mais descontraído. Deixo o Carlos parabéns novamente à equipe e que a força esteja com vocês. Eu acho que o Diego, ele tá fazendo stand-up comedy aqui no JPC Cast, né? Ele tá mais à vontade, não tem aquela exigência de um tema. Mas, Jardel, muito obrigado pelo seu comentário, que a gente fica muito feliz em saber que funcionou, pelo menos pra ti. Eu acho que pra gente também tá mais legal, assim, gravar um programa com muito conteúdo, um programa mais descontraído, como é a proposta desse que a gente tá gravando hoje. A gente espera que tu continue ouvindo a gente, mandando feedback e rindo com as piadas sem graças do Diego. Que não é stand-up comedy, é sit-down comedy, porque eu tô sentado. Ai, tá. Próximo... Sobre o Livrocast em si, Diego, agora falando do Livrocast 32, Deuses Americanos, o Jardel também comenta, cara, e eu vou aproveitar aqui pra dar uma resumida no e-mail dele. Ele conta que ele sempre ouviu falar bastante do livro Deuses Americanos, até que ele resolveu enfim ler, né, e que ele rapidamente se apaixonou pela história. Segundo ele, sempre fui apaixonado por mitologias e a ideia de que os deuses migravam para o novo continente é fantástica. Outra coisa é que comecei a ler o livro quando estava desempregado, sem mulher, em uma capital, sem muita expectativa de futuro. Em outras palavras, o Jardel tá falando que foi muito fácil pra ele se identificar com o protagonista Shadow. Até porque, assim como o Jardel, o Shadow é uma espécie de diário, né? Cara, não brinca com isso, né? Não brinca com isso. Mas daí o Jardel continua dizendo que ele gostou muito da passagem na cidadezinha que a gente comentou, acho que o Luciano gostou e o Andrei gostou, a gente falou sobre isso no cast, o link tá aqui embaixo, e que a parte em que tem um carrossel no livro é realmente um momento mágico e único na literatura. Eu concordo com ele que realmente é uma das partes mais fantásticas que eu lembro de ter lido já. A narrativa do Gaiman ali realmente ganhou outras proporções pra mim, né? Mas enfim. Mas o livro tem esse problema. É necessário ter um conhecimento mínimo dos mais variados mitos, não somente dos nórdicos. É, eu não sei se a gente comentou isso já da outra vez, Diego, na outra leitura de e-mails, cara, mas eu conheço muito mitologia, mais da grega e da romana, então tô meio por fora da nórdica ali. Mas uma coisa que me salvou muito, cara, foi o Google. Assim, aparecia um nome que eu não conhecia, jogava no Google e via o que era, sabe? Então, pra se você vai ler deuses americanos e não entende muito de mitologia, apele pra internet, com certeza é uma ferramenta que tá aí pra ser usada. Na verdade, é um livro que ajuda bastante a gente a expandir o universo que a gente tem de mitologia. É, exatamente. Eu conheci deuses novos, conheci algumas nuances, digamos assim, não completamente, mas algumas partes das mitologias nórdicas e até a africana, que tem umas coisas no livro e tal, mas bem bacana. E pra terminar o e-mail dele aqui, o Jadel fala que ele ficou pensativo sobre a mensagem principal do livro, sobre quanto as culturas antigas têm morrido em função aí da comodidade, das novas tecnologias, do dinheiro e tudo mais, e eu concordo com ele. E ele sugere também que pra quem tem saudade do Shadow, que é esse protagonista que a gente mencionou, é possível revê-lo no livro de contos Coisas Frágeis, né, no conto chamado O Monarca do Vale, também no New Gaiman. O link do livro tá aqui embaixo na postagem. Abraços e parabéns pelo cast. Cara, de novo, nós que te agradecemos pelo comentário, volte mais vezes e, por favor, continue nos ouvindo. E a Laís Reus, 17 anos, estudante de eletrônica de Pelotas, Rio Grande do Sul, disse o seguinte: todo esse tempo sem ouvir o Livrocast foi recompensado com esse ótimo episódio. Conheci New Gaiman através de Stardust, primeiro filme e depois o livro. Após isso, meu próximo contato com o autor foi com Sandman. Li alguns números e tive que parar por falta de tempo, e agora fico enrolando para retornar. Mas foram o suficiente para me deixar impressionada com o trabalho do autor. Em cada uma, havia uma enxurrada de críticas e citações fortes, daquelas para se anotar em algum lugar especial. E o discurso, que foi mencionado no cast, é realmente muito inspirador. Mesmo que seja razoavelmente comprido, praticamente não se percebe o tempo passar. E também é possível perceber que, além de escrever muito bem, Gaiman também fala muito bem. Perguntinha que não quero calar, Diego. Tu chegou a ouvir ou ver esse discurso? Cara, tu quer me ferrar, na verdade, né? Porque eu não vi esse vídeo ainda. A gente tá quase no Livrocast 34, já passou quase 3 meses e tu ainda não viu, cara, Diego. Cara, nesse meio tempo, até de emprego eu já troquei, tá? Então a minha vida tá muito... Tá um caos, né, cara? Tá um caos aqui. Eu tô tentando focar o máximo nesse novo job aí, porque agora vai ou racha, né? Tá perdoado, cara, tá perdoado. E Laís, muito obrigado pelo seu comentário novamente, né? Sempre presente, continue fazendo isso, por favor, que é muito importante pra gente. E até o próximo JPC Cast, então. Ô Laís, eu só quero dizer uma coisa, então. Volta a ler o Sandman. Para de preguiça. E a pergunta que eu faço pra ela, será que ela já ouviu todos os casts, Diego? Ela fez uma maratona aí que não sei se acabou, né? Então, nos avise quando acabar, por favor. O próximo comentário, também sobre o livro Deuses Americanos, né, o Livrocast 32, foi deixado pelo Bruno de Assis, 24 anos, Belo Horizonte, jornalista e podcaster do Papo de Mineiro. Link do Papo de Mineiro está aqui embaixo na postagem. Ele fala o seguinte: momento confissão, nunca li nada do Gaiman, apesar de conhecer um bocado sobre o autor. O cast, muito bom por sinal, só me fez ter mais vontade de ler algo dele. Quero começar com Lugar Nenhum, mas o que eu mais estou com expectativas de ler é Deuses Americanos. Vocês conseguiram dar um panorama geral da história e deixar aquele gosto de quero ler esse troço, sem dar muitos spoilers que possam estragar a experiência de leitura. Será que troço é gíria lá de Minas? É, eu conheço o gosto de quero mais, mas... Tá certo. Cara, ô Bruninho, espero que tu leia, então, cara, espero que tu realmente descubra esse autor, que eu descobri recentemente e gostei bastante dele. Como eu falei, eu li um outro dele, Belas Maldições, que é muito bom também. Esse Lugar Nenhum eu não conheço, nunca li, mas o Lucien falou muito bem do livro, então acho que é uma boa indicação, pode confiar no Lucien. Mas o Bruno, muito obrigado, então, pelo seu comentário, cara, e espero que tu leia, goste e volte aqui pra comentar com a gente. Bom, e o Bruno também comentou sobre o Livrocast número 33 do livro Inferno, de Dan Brown. Diz aqui que leu o Código da Vinci por volta de 2006 e depois leu o Anjos e Demônios, assim como a maioria das pessoas. Até a gente comentou aqui no Cast 33, né? A sensação foi a mesma que vocês escreveram. O primeiro que você lê, ele explode na sua cabeça. Mas já no segundo, você percebe que ele tem uma fórmula para escrever isso, e isso desanimou ele um pouco. Eu não julgo por usar a mesma fórmula, pois, como o Lucien disse no cast, se eu também encontrasse a fórmula mágica para me deixar rico, iria explorá-la ao máximo. Mas eu, como leitor, não pretendo ler outro livro dele tão cedo. Nem a ótima conversa que vocês tiveram sobre o Inferno me fez mudar de ideia. Nem curiosidade me bateu, já que os pontos negativos da obra foram mais fortes pra mim do que os positivos. Enfim, ótimo cast, como sempre, até o próximo. Bom, Bruno, nesse quesito eu vou dizer pra ti o seguinte: não escuta o que o Marcelo falou. Não leva nada em consideração do que ele disse. Ele usa, assim, a mesma fórmula nesse livro até 80% do livro, e depois ele caga na tua cabeça. Ele mostra que já contava com isso e muda tudo no final. É mais ou menos isso aí. aí. E vale a pena, o final vale a pena. Cara, eu andei pensando sobre o cast anterior, Diego, né? E só pra te dar uma respostinha bem rápida aqui. Se a pessoa já tem resistência com o livro, se a pessoa já tem resistência com o autor, já espera uma forma moldada, né? Já espera uma historinha igual como todas as outras, cara, não leia o Inferno, ponto. Se tu tiver paciência ou saber que vai ler a mesma coisa e mesmo assim tiver de boa pra ti, leia que tu vai ter uma surpresinha no final ali e tal, mas, cara, tu vai ser enganado, isso é errado. Cara, eu não comprei o livro pra ser enganado. Ou o cara me engana de acordo com as regras do livro, faz um roteiro que realmente, tipo, o Guerra dos Tronos e tal, que... Mas eu vou te fazer uma pergunta. Quantos deuses do... Deus americano? Quantos deuses tu me confirma que existe de verdade? Ah, cara, pô, não... Então ele te enganou o livro inteiro, tá? Então não vem dizer que, ah, porque o Dan Brown me enganou, ah, era tudo mentira. Ah, é ficção, cara, é ficção. Então, se você não ouviu... É ficção, entretenimento. Então se você não ouviu o LivroCast 33 Inferno de Dan Brown, clica no link aqui embaixo na postagem que tem o cast e ouça eu e o Diego brigando, discutindo com o Vitor, com o Lucien e com o Thiago Miro lá do TrilhaCast, do Caldoso Cast e do HeavyCast. Então a discussão tá lá, eu não quero trazer ela pra cá de novo, não precisamos disso. Mas novamente, muito obrigado pelo feedback, seu Bruno Assis, lá do Papo de Mineiro. O Thiago Lima, Fortaleza, 25 anos, diagramador e estudante de publicidade e propaganda, mandou o seguinte comentário pra gente, Diego. Olá, Marcelo e Diego. Esse demorou, hein? Mas antes tarde do que nunca. É, o cast atrasou um pouquinho, né? Mas reticências, né? Acontece. Assim como esse JPC também tá atrasado, né, Marcelo? É, vamos ver quando que vai sair esse JPC cast, né? Estou gostando cada vez mais do LivroCast. Quando chega a segunda-feira, o F5 não para. Ah, tu vê, ele já acha que é na segunda-feira o dia certo, né? É, até é bom deixar bem claro, né? O LivroCast, o JPC cast, ele deve ser publicado no calendário numa sexta-feira. Se ele tá saindo na segunda-feira, ele já tem 3 dias atraso. Então, se ele sai na quarta-feira, como sai o último cast, então ele teve já 5 dias de atraso. Mas, beleza, o que importa é uma hora o cast pro ar. Daqui a pouco, Marcelo, se você atrasar mais 2 dias, ele vai sair na sexta. É, sai na data certa. Mas, cara, o Jurandir Filho falou uma vez, isso eu concordei com ele. O episódio, cara, eu publico ele num dia, lógico, e ele fica pra sempre no ar. O cara pode ouvir um cast hoje que a gente publicou lá em 2012, sabe? Então, é melhor tu fazer um trabalho bem feito, um cast bem editado que fique bom, entre aspas, pra sempre, né? Do que uma coisa feita nas coxas só pra estar no prazo no ar. Então, enfim. Com certeza. E o nosso cast também não é um cast que depende de datas, né? Não são acontecimentos. Então, são casts atemporais. Exatamente, atemporais, isso que eu ia falar. Mas continuando com o e-mail do Thiago aqui, ele fala que ele tá vendo que a gente tá mais dinâmico e mais descontraído nos casts. Isso é muito bom. Creio que as participações de pessoas de outros podcasts estão ajudando bastante. Principalmente o Lucien. Sou fã do cara e do podcast dele. Daí o Thiago fala que ele nunca leu nada do Dan Brown, apenas algumas páginas de Código da Vinci devido à moda, quando surgiu o livro e tudo mais, aquele bafafá que deu com a Igreja Católica e tal, mas que nunca teve vontade, de fato, de terminar uma leitura do autor. Vendo os comentários, penso que o lado negativo de suas obras pesa bem mais que o positivo. Talvez eu esteja errado. Quem sabe um dia eu descubra isso. Um abraço. Quer falar alguma coisa pro Thiago aí, Diego? Quer falar que ele tem que ler? Quer falar que o Inferno é bom? Quer falar alguma coisinha assim? Não, Marcelo, eu não preciso ficar me repetindo. Mas tá, beleza. Cara, aproveitando o ensejo do Thiago aqui, lembra de um cara que tava lendo Deuses Americanos e não tinha dado feedback pra gente? Sim. Então eu lembrei agora, o Thiago, ele mandou um comentário pra gente também, que a gente não mencionou, vou abrir uma exceção e colocar aqui na sequência já. Não? Vou e deu. Rapidinho. Ele acabou de ler Deuses Americanos, né? Ele tava lendo quando a gente publicou o cast, então ele acabou de ler o livro e voltou a ouvir o cast. E resumindo aqui, ele disse que o livro Deuses Americanos foi um dos livros mais impressionantes que ele já leu na vida, né? Diz que o autor com poucas palavras consegue descrever perfeitamente um cenário ou um personagem, coisas que outros autores fariam em um capítulo inteiro. Enfim, ele fala que as pessoas talvez tenham que ter uma base de mitologia, como já foi falado antes ali e tal, mas o feedback tá dado aqui, Thiago, que bom que concorda comigo que o Neil Gaiman e Deuses Americanos são melhores que Dan Brown e Inferno. Ganhei essa, Diego. E o Simão Fincato, 34 anos, gerente de projetos de TI de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, disse o seguinte. Acabei de escutar o episódio sobre o livro Inferno e gostei muito do episódio, mesmo não tendo lido o livro. Depois de ouvir tudo o que disseram, acabei colocando ele na lista de mais tarde, porque entendi que é apenas mais do mesmo com alguma trollada no meio. Cara, o Simão, ele conseguiu resumir um cast inteiro numa frase só, né? Mais do mesmo com uma trollada no meio. Parabéns, Simão. A trollada, na verdade, era lá no final, né? Mas... Nada, não, a trollada tá no meio, Diego. Tem várias trolladas, cara. Enfim, vai. Não quero discutir, cara. Tô tentando ser neutro. Vai, segue. Daí ele disse que leu também o Código da Vinci, o Símbolo Perdido, e que considera esse um tipo de leitura ideal para intercalar com livros pesados. Ou uma vírgula literária, como ele diz. Se lê um pesado e um Dan Brown, e assim por diante. Ah, o Lucien tentando concluir a fala dele no final do episódio foi épico. Grande abraço e até o próximo. É, o Diego com os dois microfones, né? Cada um num plug. Não, na verdade, assim, ó, tem um microfone que é embutido no notebook e tem um outro que é no fone de ouvido. Achei que tava funcionando só do notebook, não sabia. sabia que tava funcionando do fone de ouvido. Não, tranquilo, cara, não precisa explicar que eu tô brincando. Mas o Simão, cara, é um cara muito bacana, ele sempre manda e-mail pra gente, ele troca uma ideia bem legal comigo lá na livrocast@locotopia.com.br. Então, caso você queira mandar e-mail também, trocar uma ideia comigo, fica à vontade, comigo, com o Diego, né, a gente responde os e-mails por lá. E eu fiz questão de ler esse comentário dele, cara, porque o Simão sempre elogia, sempre elucida pontos bem legais e motiva a gente. Então, Simão, muito obrigado, cara, não só por esse comentário, mas por toda a força que tu dá pra gente. E seu Diego, um último e-mail, então, cara, pra encerrar o JPCcast de hoje, pra encerrar esse episódio bem legal, que quase não teve discussões nos e-mails e... Né? Tá louco, cara, tentando ser imparcial aqui, tô puxando pra briga. Eu posso ler um comentário um pouco grande, cara, um e-mail, na verdade, mandado pelo Alisson Almeida, 27 anos, psicólogo de Vitória da Conquista na Bahia? Deve. Cara, é um e-mail grande, que eu vou dar uma resumida aqui, mas muito legal e, enfim, tá ficar feliz com o conteúdo dele. Bom, o Alisson, então, ele fala o seguinte sobre o LivroCast, tá, né? Sobre um episódio específico, como vocês verão durante a leitura. Ele fala que ele descobriu o LivroCast enquanto procurava por podcasts interessantes. Fui atraído pelas capas dos programas 9, A Menina que Roubava Livros, e o 10, Água para Elefantes. Livros que eu havia gostado muito e recomendo ambos os programas. E essas capas são as capas antigas, hein? Não eram as capas novas. É, exatamente, exatamente. Na época eu gravava sozinho ainda. E depois disso, então, depois de ouvir dois episódios nossos, resolveu fazer uma maratona, né? E daí ele percebeu, logicamente, que o primeiro programa era realmente amador, né? Eu gravava sozinho, edição péssima, voz horrível. Não que tenha mudado muita coisa, mas né, era bem pior do que hoje em dia. Ele percebeu também depois dos outros episódios alguns erros de edição, som muito alto, som muito baixo, voz oscilando, etc. Mas que ele preferiu não comentar até que ele tivesse ouvido todos, porque ele achava, ou podia acontecer, que a gente melhorasse no caminho, né? Segundo ele, nós melhoramos, e abrindo aspas aqui, Diego, a melhora sucessiva da qualidade dos programas é inegável e bem perceptível. Daí ele fala que ele é fã de Bukowski, dos livros e dos filmes de O Poderoso Chefão, e que gostou muito de ambos os programas. Ele achou a edição de aniversário muito engraçada e ficou curioso pra ler A Sombra do Vento. Leia A Sombra do Vento, cara, por favor. Sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias, ele só leu o primeiro e não teve vontade de ler o segundo, ele não gostou muito da dinâmica e tal, mas ele indica a leitura mesmo assim, tem função do cast, talvez que ele tenha ouvido e se motivado, e disse que valeu muito a pena ter assistido o discurso do Neil Gaiman, que tá lá no... Que eu tô devendo ainda. Exatamente, que o Diego tá devendo ainda. Ele disse que os convidados acrescentam bastante conteúdo do programa. E uma coisa muito legal que ele fez aqui, Diego, é ele falou sobre nós, tá? Sobre o Diego, ele fala que o Diego tem boas sacadas, algumas piadas divertidas e outras terríveis. Muito obrigado. De qualquer forma, ele faz falta quando não participa dos programas. Parabéns pelo Locotopia, que continua bem bacana. Bom, em resposta ao meu comentário, Marcelo, eu vou dizer uma coisa. Eu sempre espero que todas as piadas sejam terríveis. Eu nunca quero nenhuma divertida. Eu quero que a piada seja ruim. Tu quer que o pessoal te xingue mesmo, né, cara? A risada não é da piada, a risada é teu humor, não é o humor, enfim. Tá certo. Mas, cara, o e-mail dele é bem grande, eu tô dando uma garimpada aqui pra gente só comentar por cima que eu já respondi pra ele por e-mail isso, já agradeci bastante, mas acho legal eu tornar público isso. Sobre mim, ele parabeniza pela iniciativa e pela coragem em se comprometer com a criação e com a evolução desse trabalho, que está sendo de grande ajuda para muita gente. Daí ele fala e conclui o e-mail dele dizendo que nós estamos construindo um legado, Diego. Olha que bacana essa frase, né? Vocês estão construindo um legado. Daí ele indica o livro Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro Vasconcelos, que ele fala que apesar de parecer infantil, é um livro que vale muito a pena ser lido, e ele termina com um abraço e até o próximo cast. Cara, Wallace, muito obrigado, cara, o e-mail foi realmente bastante grande, mas valeu muito a pena ter lido cada linha dele, lógico, como eu falei, eu resumi ele aqui, então não estranhe se o e-mail foi editado durante a leitura. A gente espera, cara, que tu continue percebendo essa mudança, essa melhora ao longo dos próximos episódios, né, esse não será o último, com certeza, e sempre que possível e pertinente, ou que você se sentir à vontade, cara, manda um e-mail pra mim, comenta aqui embaixo na postagem, entra em contato com a gente, que é muito bacana esse feedback, essa troca entre nós e vocês, né? Afinal, a gente grava os programas pra vocês, ouvintes. Então, a opinião de vocês é a parte mais importante de todo o negócio. No mais, não esqueça de acessar livrocast.com.br/pesquisa2013 e deixar lá seus dados pra gente. Exatamente. Simão, Olson, Bruninho, enfim, todo mundo comentou, o Thiago, a Laís, vocês que são ouvintes assíduos e vocês também que estão aí atrás ouvindo a gente agora e não mandam e-mail, não comentam nada, se inscrevam nesse link, então, pra vocês participarem dos sorteios. É uma forma simples de a gente trocar alguns dados básicos de vocês, como, enfim, preferências literárias e tudo mais, por livros, e sortear e premiar e tal. Enfim, é uma forma que a gente tá tentando ter aqui de estreitar laços e fazer o projeto crescer cada vez mais. Lembrando sempre do segredinho, fique entre nós, se forem falar pra alguém da promoção, não falem se da promoção, mas sim, mandem o link do áudio, a pessoa ouvir, né? Que eu acho que assim a gente tá combinado. Por hoje era isso, seu Diego. Cruze. Então, beleza. O JPC Cast de hoje fica por aqui. Desejo a todos vocês uma ótima semana e até o próximo episódio. julgando pela capa. Condenada. O Silêncio das Montanhas. Tu começa hoje, pode ser? Eu tava fazendo vento. É a vinheta, não vai ter vento. Cara, sabe que eu acho que quando o vento faz aquele assovio, eu acho que ele é meio fresco, né, cara? Fica... O vento fresco que assovia. Meio homossexual, né? O vento queria ser venta. Cara, que piada ruim. O vento queria ser ventania. Puta que pariu, que piada ruim, velho. É a convivência, Diego. Esse vento é o Diego, cara. Olha só. Olha só o que a pessoa faz durante a gravação do cast.